Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrestre. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 262. Hoje é dia 6 do mês de maio do ano de 2020. Agora são 19 horas e 30 minutos nessa noite agradável de quarta-feira. Este programa, que é transmitido habitualmente pela União Rádio Web, hoje está sendo transmitido aqui nessa live, diretamente no canal da USE Piracicaba pelo YouTube, mas também pela página no Facebook da União Rádio Web. No programa Visão Espírita, discutimos como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida. A importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente pelo chat. Durante o programa, nós vamos responder às suas perguntas. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Nós temos a honra, a grande alegria de receber no programa de hoje esse nosso amigo que é o presidente da USE Piracicaba, além de ser um trabalhador, divulgador da doutrina dos espíritos, né, que faz palestras em várias cidades, aqui em Piracicaba e na região, né, nós temos aí a alegria de receber o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Wilson. Boa noite, Marina. Boa noite, participantes. É uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez nessa empreitada, nesse programa de hoje. Recebemos também a nossa amiga, que é lá da Casa Espírita, do Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, participa também dos quadros da diretoria executiva da USE, Marina Jevartoski. Boa noite a todos. Nesse novo formato agora, né, de transmissão, que tudo corra bem, que a gente possa encontrar momentos gostosos refletindo juntos. Boa noite a todos. Álvaro e Wilson também. Muito bem. O programa de hoje ele vai girar em torno de temas que foram hoje sugeridos pelo amigo Álvaro. Então a gente vai falar sobre vários assuntos, todos eles correlatos. A gente vai falar sobre guerras. A gente vai falar sobre Jesus em alguns dos momentos emblemáticos de sua passagem aqui pela Terra, alguns de seus ensinamentos sobre as profecias de Jesus. E vamos falar também, como não poderíamos deixar de fazer, sobre a pandemia, sobre esse alerta doloroso, apresentando um texto muito bonito selecionado aqui também pelo amigo Álvaro. Bem, nós sabemos que hoje, na atualidade, existem várias guerras em curso. Só para citar algumas, a gente tem na República do Congo uma guerra que já deixou mais de 5,4 milhões de mortos. Nós temos na Somália mais de 450 mil mortos. Na Síria, 470 mil mortos. Poderia trazer muitos outros números de muitos outros conflitos hoje, entre guerras civis e tantas outras. Mas, com base nesses números, nessa realidade, a pergunta que eu faço para a gente começar as nossas reflexões, Álvaro, é por que o homem, ainda hoje, considera a guerra como uma solução para os seus problemas? Olha, Wilson, Marina, nossos participantes também, ouvintes, A gente sabe pela doutrina espírita que Deus nos criou simples, ignorantes, e ao longo das encarnações, ao longo dos aprendizados, nós vamos deixando muito de lado para trás a nossa animalidade. A gente esperava que a sociedade tivesse mais evoluída. Agora, com 2000 anos de evangelho, ainda predomina muito no homem o egoísmo, que é a causa central de levar para esse lado de querer tudo para ele. E, paralelo a isso, a belicosidade, aquela agressividade. A agressividade humana, nos tempos pretéritos, na época das cavernas, era necessário para o homem se defender das feras selvagens. Ele tinha que ser violento para sobreviver àquele ambiente inóspito. Mas nós temos aí, como hoje o Homo sapiens sapiens, né, mais de 200 mil anos, quantas reencarnações não foi possível já aqui no planeta para deixar de lado esse homem velho que o apóstolo Paulo nos refere, que é esse lado muito animalizante, e ser um homem mais ameno, mais evoluído. Então nós temos uma sociedade ainda vivendo esse lado belicoso, egoísta, que não absorveu a boa nova de Jesus. Então o mestre tem a programação que ele estabelece como governador espiritual da Terra. É uma Terra, um educandário, uma escola de almas, o nosso planeta, onde nós reencarnamos. Mas o que nós estamos vendo é que, para entender essa belicosidade, essas guerras, eu me lembro muito uma das comentários das obras de André Luiz, mentor dizendo que o ser humano, no aspecto moral, não no aspecto intelectual, como sempre está evoluído, né? Mas no aspecto moral, ele está andando em círculos há milênios. Ou seja, não está aproveitando realmente a oportunidade reencarnatória. Então, esse egoísmo que não se modifica, essa forma de viver que não se modifica, gera uma situação muito difícil, né, na nossa sociedade. Você tem aí as guerras, você mencionou, mas vamos esquecer que no século passado, num intervalo muito pequeno, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, faz pouco mais de 20 anos, nós tivemos a destruição da Europa. 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra e mais de 100 milhões quase na Segunda Grande Guerra. E só não morreu mais gente porque os armamentos na época não eram tão terríveis como os dias de hoje, senão a catástrofe teria sido muito maior. Então a gente nota que não está havendo muita mudança do homem, né? Ele avançou muito no aspecto intelectual, trabalha muito na sua comodidade, consegue lançar sondas espaciais que levassem aí os cosmos, estão mandando aí até fora do nosso sistema, viram planetas, tem o telescópio Hubble que fica circulando e vendo as estrelas, mas dentro de si o homem ainda não conseguiu se penetrar, se entender. Aí eu prefiro ouvir falar dentro de si, o lado psicológico, da nossa companheira Marina, que entende muito bem desse lado da alma humana, né, Marina? Eu quero aproveitar para passar para Marina, explorando realmente esse lado psicológico e acrescentar, né, que no pensamento sociológico, as guerras provêm, segundo alguns pensadores, né, do direito à propriedade. Então, para alguns, quando o primeiro homem cercou a propriedade e disse: aqui é meu, você não pode entrar, aquele homem que fica do lado de fora, temendo a fome, temendo não poder usufruir dos recursos que ali estavam, né, passa então a invadir os territórios para garantir a sua subsistência. Então, com base nisso, nesse pensamento sociológico, a gente vai relacionar a violência ao medo. Então, o medo da fome, o medo da miséria, leva Wilson, o homem à violência. Wilson. Sim? Marina? Estou com um probleminha na conexão. Estou ouvindo você? Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Está ouvindo, Álvaro? Estou ouvindo. Eu também. Bem cortado, mas você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo as suas considerações. Estou ouvindo bastante congelado e fracionado. Entendo, ai, Marina. Que pena. Eu acho você está me ouvindo, Marina? Você consegue me ouvir? Eu acredito que a Marina esteja com problema de conexão, realmente, né? Porque está congelando, né? Mas a gente vai aguardar um pouquinho, ver se normaliza aí, Tá Marina, viu? congelando. A gente vai aguardar uns instantes para ver se retorna, tá bom? Você está me ouvindo bem agora? Não, ela tá congelando a Está imagem dela. congelando. Então, eu vou passar, Álvaro, momentaneamente, eu vou passar para você. Então, Tá. baseado no que eu disse, então, o medo da miséria, o medo da fome, o medo da posse do outro faz com que eu ataque o outro para garantir. Então, de que maneira o espiritismo pode contribuir, né, para reduzir a violência nesse aspecto, combatendo este medo? Interessante isso que você está abordando, porque se a gente observar a boa nova de Jesus nos quatro evangelhos, que são obras maravilhosas, ali está toda a solução de toda a problemática humana, e com ênfase particularmente nas bem-aventuranças que Jesus fez na Galileia. Ali está todo um programa para as pessoas se libertarem de tudo isso. E a doutrina espírita, ela quando une a ciência, a filosofia e religião, ela vai, uma época atual do homem intelectualizado, vai mostrar que existe uma vida após a vida, e que Deus, o Pai Celestial, provê. Deus está conosco. Então, nada vai me acontecer que não esteja dentro de uma programação reencarnatória. Então, ele começa a atenuar um pouco esse medo, essa insegurança, essa ansiedade. Aliás, a ansiedade é um grande problema no homem atual. Ele fica ansioso com as coisas que podem acontecer. E Jesus mesmo falou sobre olhar os lírios do campo, os pássaros, mostrando que se Deus provê tudo isso, as aves, os vegetais, que dirá o ser humano? Então, assim, essa compreensão do que Jesus ensinou hoje na visão espírita, que é a fé raciocinada, o homem vai entender que ele tem que perder um pouco desse medo, dessa ganância, dessa ambição que ele tem, esse medo que pode levar à belicosidade. Então, essa guerra, essa belicosidade, pode ser tanto a questão de sua ambição ou a questão da insegurança do homem. Por isso, a doutrina espírita trabalha muito no fortalecimento da fé em Deus. Uma vez que nós conseguimos consolidar a nossa fé em Deus, a vida fica mais leve. Porque a gente vai ter nossas experiências, vão ter nossas dificuldades. Se sofremos um revés na vida, paciência, faz parte do aprendizado. Se alguém nos agride por alguma razão, paciência também. Vamos levar a vida, não vamos ter rancores com ninguém. Então, essa fé em Deus é que está faltando ao homem. A gente vê, por exemplo, hoje é um grande problema social é o próprio suicídio, que vai justamente da ansiedade e da fé em Deus. A pessoa não tem fé em Deus, enfrenta os problemas, aquela insegurança, ou ele vai partir para agressão externa ou agressão a si próprio. Então, essa insegurança, ela pode ser atenuada ou até eliminada com conhecimento do Espiritismo. E esse conhecimento do Espiritismo não muda a moral de Jesus. Ele simplesmente coloca uma lente que nós possamos compreender a mensagem do Mestre na sua essência. É como se colocasse um filtro naquela água que teve alguma sujidade pela colocação da mão humana nessa mensagem celestial, e esse filtro retira então a interferência humana e coloca a mensagem do Mestre, aquela linfa preciosa, ela consegue realmente nos dessedentar, nos satisfazer as nossas ânsias, nossas necessidades. Então, esse medo que pode levar essa agressividade, querer tomar o do outro, aquela posse, é fruto da ignorância do homem, fruto da ignorância do homem, e realmente os postulados do Espírito, o Espiritismo pode muito contribuir para atenuar esse problema. É de fato, a gente vê isso até mesmo no comportamento animal, não é mesmo? Dizem os especialistas lá em adestramento, né, de cães, que quando ele se sente acuado, ele te ataca. Então, quer dizer, quando ele sente medo, é que ele ataca você. Então, ele ataca porque ele se sente frágil. E é isso, nós até comentamos aqui no programa Fora do Ar, as pessoas, lembrando aqui do amigo Sandro Moretti, mandando um abraço para ele. Né, que é um entusiasta de artes marciais também, né, que gosta como esporte, mas as pessoas que conhecem artes marciais sabem que aquele que treina, ele treina para não brigar, Ele treina justamente porque o conhecimento da arte marcial dá à pessoa uma segurança tão grande, né, que ele pode estar no meio de uma confusão, de um conflito, e ainda assim não participar do conflito, porque ele sabe que, se necessário, ele pode se defender, não é mesmo? Já aquele que é o fraco, esse se sente acuado, e esse geralmente é o que parte, né, para utilizar os meios mais violentos. A Marina voltou aqui, eu vou colocar ela de novo na tela. Oi, Marina, você veja que o amigo Pedro Rando Neto, um abraço para o Pedro que nos acompanha, você viu que ele mandou uma mensagem para você, né? Ele falou que, se a sua conexão não melhorar, você pode desligar a câmera. Tem aí na sua tela como você desativar a sua câmera e deixar só o áudio. Ah. Então, se por acaso travar, você desliga a câmera e fica só com o áudio. Mas, por enquanto, está indo bem. Pode voltar a câmera. De qualquer forma, Wilson, eu não estou ouvindo bem vocês. Está ouvindo cortado. Mesmo então, com a câmera desligada? Então, eu não entendo, às vezes... com a câmera Entendi. Desligada ou ligada, eu não ouço bem vocês. Olha, eu estou profundamente triste, porque o assunto é palpitante, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo, claramente. Fico triste de não estar ouvindo as considerações do Álvaro, as suas perguntas. Não sei se eu consigo continuar, porque eu não estou ouvindo as colocações para poder dar continuidade, né? Tá. Fique por aqui. Se eu consigo continuar conectada, sim. Isso. Fique por aqui. A gente vai conversando aqui e eu vou te chamando na medida, né, que as perguntas forem feitas, e você vai vendo. Se melhorar, se você conseguir ouvir bem, você participa conosco, né? Mas fique por aqui para nos acompanhar. Tá bem, tá bom. Tá bom? Álvaro? Tá bem. Ótimo. A gente continua, então, falando ainda sobre guerra, sobre a belicosidade, Álvaro. É lícito ao homem, o homem tem o direito legítimo de lançar mão, de utilizar de violência para se defender? O corpo físico que a gente recebe, ele é um empréstimo que nos foi dado por Deus, e nós temos que zelar por essa propriedade, com todo cuidado. Entendemos que na preservação está a defesa. É claro que, se um homem é atacado, ele tem o direito de se defender para neutralizar o ataque, preservar esse corpo. Ele foi emprestado para o processo evolutivo, mas evitar, evidentemente, qualquer dano ao agressor que seja desnecessário. É simplesmente se defender e neutralizar o ataque. Se nós tivéssemos numa sociedade mais evoluída, provavelmente a gente podia seguir à risca a mensagem de Jesus da outra face quando fosse esbofeteado. Mas nós temos que entender a essência dessa mensagem. O que Jesus quer dizer é para não ter vingança, não ter agressão fora dos limites. No nosso nível, num país onde predomina a maldade, onde a qualquer momento nós podemos ser atacados, e nós temos aí, no caso, claro, a polícia que vai tomar conta dessa parte mais difícil. Você veja bem, Wilson, como é que a gente é uma sociedade ainda complicada. O Brasil é o país com a terceira população carcerária no mundo. Você tem cerca de 800 mil pessoas na prisão. O primeiro é os Estados Unidos, com mais de 2 milhões de pessoas presas, né? E a China com 1,6 milhões aproximadamente. Ou seja, imagina o homem tendo que ficar no nível de uma fera numa jaula. Pessoas têm que ficar dentro de uma jaula porque são incapazes de viver em sociedade. Olha o nível evolutivo do nosso planeta ainda. Um planeta onde predomina a maldade, não predomina a bondade. É um mundo de provas e expiação. Então, nós estamos numa situação, num terreno muito complicado aqui na Terra, onde nós temos que, com toda certeza, manter a ética, a honestidade, a linha correta, mas, se formos atacados, nós temos, ou por obrigação, o dever de nos defendermos. E não tentar seguir o aspecto literal da mensagem de Jesus e da outra face. Nós temos que entender a mensagem, o lado espiritual. que é não ter vingança, não ter retaliação, nada disso. Se for atacado, se defender na medida do possível para neutralizar esse ataque, evitar dano ao corpo físico que nos foi dado por empréstimo. Essa é a visão, eu acho, que mais sensata para o momento. Eu sei que tem algumas obras que falam que a gente deveria não reagir em hipótese alguma, mas eu prefiro a tese de que nós devemos sim nos defender sem exageros, sabe? Sem nada que possa transpor o limite do bom senso na defesa pessoal. Marina, você está nos ouvindo? Consegue comentar? Não ouvi a fala do Álvaro. Não, né? Tá. Não ouvi agora. Muito bem. Álvaro, eu queria aproveitar, já que você falou na questão da prisão, as nossas prisões, elas não foram projetadas, na verdade, para ressocializar o detento. Na verdade, o que nós temos nas prisões, aparentemente, são escolas de violência, em que a pessoa muitas vezes é presa por um crime menor e sai de lá especialista em sequestro, em crimes hediondos. Nós tivemos há pouco tempo, Álvaro, um episódio, né, em que um médico conhecido, né, o Dr. Drauzio Varella, fez uma reportagem para o Fantástico e esteve nas prisões conversando com transexuais. Naquele momento, ele abraçou, né, uma das detentas que há muito tempo, há muitos anos, não recebia nenhuma visita e tudo mais. E acredito que por descuido da própria produção, eles não tinham pesquisado sobre quais foram os crimes cometidos por aquela pessoa e tudo mais. E o Drauzio conduziu a reportagem e no final ele abraçou aquela mulher, né, que estava sofrendo lá há tanto tempo. Na semana seguinte ele foi atacado, né, muito atacado nas redes sociais, enfim, na grande mídia, por conta desse ato, porque foram pesquisar e aquela moça, aquela transexual, tinha cometido um crime hediondo. Então, as pessoas colocavam, e a família, aquela família que teve a criança, enfim, assassinada por aquele indivíduo, ninguém tem dó. E isso leva a gente a pensar, o ensinamento do Cristo de perdoar, de ter empatia, né? Como que a gente tem que interpretar isso? Essa reação do público contrária ao fato desse médico abraçar aquela criminosa que estava lá cumprindo a sua pena. Olha, quando a gente fala do perdão, nós temos que entender, aliás, algumas correntes religiosas não conseguem entender muito bem a questão do perdão. Entende que perdão é absolvição. Não é bem isso. Tá? O Espiritismo explica isso muito bem. Quando aquela mulher foi trazida em praça pública para ser apedrejada, e Jesus apontou a hipocrisia que era aquele circo, na verdade, o próprio marido estava com as pedras na mão para apedrejá-la, e ele, de certa forma, provocou aquela situação, e Jesus apontou quem não tiver pecados que atire a primeira pedra, e todos foram saindo. Né? E ficou só ele e essa pecadora. E Jesus, então, faz aquela famosa pergunta, né? Onde estão os que te condenam? Ela já não tem mais nenhum senhor. Eu também não te condeno. Vais e não torne a pecar. Ou seja, Jesus perdoou o pecado, simplesmente o perdão, quando Jesus perdoou, é entendendo o primarismo moral, intelectual da nossa humanidade. Jesus na cruz também perdoou. Pai, perdoa que não sabe o que faz. Mas não eximiu das nossas provas de expiação. Maria de Magdala também foi perdoada, mas adquiriu lepra, teve que drenar a energia do corpo físico. Então, o perdão, nós temos que entender, é entender o erro da pessoa, o nível moral que ela se encontra do equívoco, mas ela tem que realmente passar por um período expiatório de reparação, conforme o Espiritismo nos explica. No caso específico que você comenta, eu não sei tantos detalhes, muito por alto, mas eu entendo ali que foi uma série de erros, porque a sociedade já está traumatizada com tantos assassinatos, tantas mortes, até pelo despreparo, talvez, que não foi feito investimento realmente como deveria ser feito em educação no Brasil, pessoas têm que ser mais educadas, melhorar as questões socioeconômicas do povo, para a pessoa não, talvez, evitar a criminalidade. Então, o ser humano, a sociedade, se sente muito insegura. Imagina a pessoa que mora na periferia, que tem filhos, tem a filha assaltada, violentada. Então, essa insegurança, mais de 50 mil assassinados por ano. Então, o Brasil, a sociedade está cansada dessa impunidade que existe pelo despreparo da polícia. Então, você vai chegar para uma família que está destroçada pelo que aconteceu, um fato terrível. Realmente houve um erro do programa, não foi essa a intenção, tenho certeza que não foi, de mostrar carinho e compaixão por um presidiário, mas foi lamentavelmente, foi um equívoco do programa quem fez isso, e realmente a família ficou ultrajada. Agora, se dizer que a família não tinha que ficar ultrajada, alguém tem que fazer, se põe no lugar da família, que talvez não tenha um certo preparo espiritual para entender aquela situação. Então, realmente foi um acontecimento infeliz, lamentável, que não acho que todo o barulho e ruído que foi feito em cima de atacar o médico, que seja válido, isso aí é uma questão menor. Mas vamos sempre pensar que as nossas prisões são fruto de uma gestão equivocada ao longo de décadas. Né? Você vê, por exemplo, ainda no Brasil, nós não temos o tratamento de esgoto 100%. Piracicaba, por exemplo, é uma cidade que conseguiu tratar os esgotos. Mas como é que você pode imaginar se jogar esgoto no rio, poluir o nosso rio, essa água que o outro na cidade mais abaixo vai beber? Isso é um absurdo. Você vê a cidade de São Paulo com aqueles rios poluídos, não faz sentido isso aí. Por que não foi investido? Porque não houve interesse. Não houve interesse em construir realmente prisões que fossem desse chance da pessoa se regenerar lá dentro. Então, viu? Você vê aquelas celas superlotadas. Quer dizer, isso é um absurdo isso aí. Então, realmente, isso é fruto de uma gestão equivocada, de décadas, não vamos entrar no mérito aqui, mas a sociedade, ela é toda culpada. Não tem foi fulano ou foi esse político ou foi aquele. Não, a sociedade, ela é responsável. Você vê que na última eleição para presidente do Brasil, 140 milhões de eleitores, 40 milhões, quase um terço, não compareceu. Ou seja, o povo tem que ajudar a escolher os melhores líderes para que os bons líderes façam um bom programa de gestão, sem roubo e com competência, criando, então, prisões melhores, equipar melhor a polícia. Então, é uma série de eventos que vão acontecer. Então, nós temos que entender que todos nós somos responsáveis, todos, pela situação hoje da nossa sociedade. Então, essa é a grande verdade. A pessoa reclama, às vezes, da corrupção que existe lá em Brasília, os políticos. Gente, mas espera aí. E o brasileiro, no dia a dia? Ele realmente é 100% honesto? Ele paga o imposto de renda? Ele respeita o funcionário? O funcionário respeita? Então, quer dizer, então, nós temos que entender que, se nós queremos uma sociedade melhor, o homem tem que mudar. Toda a população brasileira tem que mudar. Infelizmente, eu vejo esse quadro doloroso de desemprego no Brasil. Você tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, e talvez 25 milhões se contar os subempregos. Esse quadro é um quadro econômico catastrófico, muito difícil. E vem mais agora esse problema da pandemia, aumentando ainda mais os problemas, os dramas sociais. Mas nós, a sociedade, o que está fazendo com isso? Porque as nossas lideranças que existem lá em Brasília e outras aqui também na capital são a amostra do povo. Não vieram do planeta Marte uma nave espacial com esses políticos ruins que estão. Tem bons e ruins, mas muitos ruins. Esses não vieram do próprio povo. Então, nós temos que transformar o homem. Por isso, o espiritismo trabalha muito e bate nesse refrão da premente necessidade da transformação moral. O homem mudar o seu comportamento. Então, a nós, como disse esse mentor nas obras de André Luiz, há milênios o homem anda em círculo no processo evolutivo no aspecto moral. Nós temos que mudar isso aí. E se não mudarmos pelo amor, nós vamos mudar pela dor. Então, a sociedade brasileira está passando por todos esses dramas, todos esses problemas, e eu tenho certeza que, eventualmente, o brasileiro, de maneira geral, para todos os brasileiros, vão ver que a corrupção é uma coisa horrível, terrível. Infelizmente, tem que sofrer muito para ver isso. Porque, se você lembra, deve lembrar daquele refrão popular de Ademar de Barros, rouba mais faz. Gente, e não está muito longe isso aí. Foi aplicado mas, também ao Maluf, né, durante muito tempo. Né, também, Maluf, sem querer condenar nenhum político, mas você vê que eu às vezes falava de um outro político que estava condenado, com algum problema. Não, mas todos roubam. Como é que pode pensar assim? Então, nós temos que mudar essa mentalidade do brasileiro e buscar lideranças honestas, éticas, probos e competentes. É isso que está faltando. Né? Então, agora você vai dizer que a prisão está ruim, que está com problema de segurança na polícia, que tem poluição demais, mas nós temos que escolher boas lideranças. O espiritismo é dinâmico, a doutrina espírita não é para a gente ficar mais dentro de um mosteiro isolado, é viver no dia a dia. Você vê que nós não temos profissionais do espiritismo, como tem outras correntes religiosas. Ninguém ganha dinheiro com o espiritismo, são todos voluntários que trabalham. Então tem família, tem trabalho, sofre todas as dificuldades que são enfrentadas e sente na carne isso aí. Mas abraça o ideal espírita, porque sabe que é a única forma de melhorar a sociedade é transformando o homem. E a gente vai transformar a sociedade transformando nós em primeiro lugar. Então, essa realmente é a proposta. Então, voltando à sua pergunta sobre a questão de abraçar um condenado, eu acho válido você abrigar uma pessoa necessitada, uma pessoa desesperada, não interessa o passado que ela tenha feito. É, como Jesus fez, vai e não torne a pecar. Agora, que isso seja uma forma discreta, sem ser uma coisa, um teatro de televisão. Isso aí eu acho que esse é o problema da exploração da desgraça humana. Né? Se você quer ajudar realmente, não vai fazer uma televisão em cima disso. Vai lá e abraça a pessoa, visita, agasalha, mas não fazer um circo cinematográfico, porque isso aí é uma agressão. Você chegar para uma pessoa cometer um crime hediondo e abraçar, e a família que ficou desprotegida, que realmente é isso que acontece, se você tiver qualquer drama, um assalto, um assassinato, ninguém se preocupa com a família, essa é a verdade, a sociedade deixa muito a desejar nisso, mas novamente volta a questão de escolher boas lideranças para que isso não possa acontecer. Então, realmente, em relação à televisão que fez isso, eu tenho certeza que houve uma falha do programa, não devia ter acontecido, porque gerou todo um ruído desnecessário. Nós temos que focar nossa atenção e a televisão para isso. O que nós podemos fazer para melhorar o Brasil? A nossa sociedade, sabe? Infelizmente, o pessoal, aquele espírito de corvo, só dá ibope coisa ruim. Se você falar que tem a reencarnação de Francisco de Assis curando alguém, uma televisão vai lá querer filmar isso aí. Vai falar que tem uma tragédia, um assalto espetacular, todo mundo quer filmar e mostrar a desgraça. Então, realmente, esse é o problema. Mas por que a televisão faz isso? Porque o povo quer ver. Então, novamente, nós temos que estar vendo. Então, a televisão não é a culpada, a televisão dá o que o povo quer. Quer ver um programa de baixo nível? Vamos vender. Eu conversava, viu, Wilson, com um amigo que reclamava do baixo nível dos programas televisivos. Eu falava, veja bem, 60% quase da população humana aqui está em expiação. Quem realmente está à direita do Cristo, preocupado realmente com ética, com honestidade, isso é uma turma menor. Agora, se você é dono de uma televisão, você vai atender 30% ou 70%? Então, ele vai para quem está querendo pagar para ver. Então, esse é realmente o teatro, a música. Então, é tudo um reflexo do que é pedido pelo povo. E essa grande massa ainda está vibrando uma faixa muito pesada. Essa é essa dura realidade. Não sei se eu me estendi na sua pergunta. Não. Mas você fala sobre a indústria cultural. Isso realmente existe, uma indústria cultural. O capitalismo criou essa ideia de ter lucro em cima da cultura. Então, toda a produção cultural, hoje, grande parte da produção cultural tem o objetivo de somente atender uma determinada demanda, né, e obter lucro com isso naturalmente. Marina, vamos ver se a gente consegue falar com a Marina novamente. Marina Jevartoski, você consegue nos ouvir bem agora? Será que a sua conexão melhorou? Nós não temos a sua imagem, mas como está o áudio? Está chegando até você? Não melhorou. Não melhorou? Ah, que pena. Não melhorou. Eu ouço você cortado e o Álvaro Entendi. Não ouvi. Fiquei esperando. Entendi. Não perdeu muita coisa não, viu, Marina? Mas é uma pena mesmo, Prossigam, Marina. Prossigam e eu aqui Claro. fico torcendo Tá bom, Marina. Mas eu vou tentar de novo. Daqui a pouco a gente vai tentar outra vez. Eu não vou perder as esperanças, não. Tá? Álvaro, nós temos em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos. E resumindo duas bem-aventuranças, né? Os mansos e os pacificadores, que nós encontramos um estudo sobre essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está falando de guerra, e a gente contrapõe com essa ideia de manso, né, e de pacificador, e a gente, né, de certa forma, está tratando da necessidade da guerra em alguns aspectos, né, como tratar dessas duas coisas? E eu quero aproveitar e colocar também uma outra passagem, um ensinamento de Jesus, uma instrução dele, quando ele diz, não me lembro aqui a referência, mas se diz, simples como os pombos e... Prudentes como as serpentes. Isso, previdentes, né? Prudentes como as serpentes. Então vamos lá. Simples como os pombos e prudentes como as serpentes. Isso. Como aplicar isso no nosso dia a dia? E, é claro, fazendo um contraponto para o manso e pacífico. Olha, bem-aventurados mansos e pacíficos que herdaram a terra, que Jesus coloca nas bem-aventuranças, nós temos que entender que o mundo está passando por uma fase de transição. E Jesus se refere aqui à terra regenerada, que deve terminar até o final desse século. Deixa de ser um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então não terá mais provas, não terá mais expiações na Terra a partir do próximo século. Só as almas que realmente, os espíritos realmente que estão à direita do Cristo vão continuar reencarnando. E esses são brandos e pacíficos, porque vão herdar a Terra, ou seja, a oportunidade de continuar reencarnando na Terra. Então, essa realmente é que o mestre se refere. E essa transição nossa, ela é realmente dolorosa, viu? A gente vai vendo todas as obras, quando Jesus fala sobre isso, Nostradamus também fala, João no Apocalipse fala sobre isso. Então, mostrando um período muito difícil, muito conturbado, porque nós temos aí um processo que é um pouco delicado. Você tem os espíritos que não poderiam reencarnar na Terra por muito tempo, ficaram confinados, e agora Jesus, nessa fase final, permitiu que eles reencarnassem. Então, reencarnou milhões de espíritos endurecidos no mal como a última oportunidade de eles mudarem a conduta deles aqui na Terra, ou então seriam transferidos para o mundo inferior. Agora, você vê, se já estava difícil ainda reencarnar milhões de espíritos endurecidos no mal, aí fica mais complicado. Mas como Jesus é muito bom conosco, ele, para contrabalançar, ele permitiu também reencarne de milhões de espíritos muito evoluídos. Então, hoje a gente vive um verdadeiro contraste. Nunca foi tão fácil ser bom e tão fácil ser mal. É como diz o próprio mestre, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, você hoje quiser ter uma postura para o bem, o acesso que você tem pela comunicação na internet, você vê os melhores museus do mundo, as melhores livrarias. Você quer fazer uma pesquisa extensiva de algum aspecto religioso, você acha todas essas informações, todas as obras, milhares de obras, você tem acesso. Então, nunca foi tão fácil se desenvolver no aspecto intelectual e no aspecto dos seus sentimentos. E também nunca foi tão fácil cometer coisas erradas. Pelo vício crescendo cada vez mais, a sexolatria, então, todo esse ambiente pesado vai gradativamente separando, conforme está Jesus nos ensinou, a separação do joio do trigo. O joio vai crescendo junto com o trigo, são duas gramíneas, e na época da floração elas se diferenciam. A florada do trigo, aquela espiga de um jeito, e do joio é diferente. Então, está a época de separação do lobo das ovelhas e do joio do trigo. Está crescendo lado a lado. Então, o mal cresce ao lado do bem. Então, esse contraste que Jesus fala, nós sermos prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Prudentes porque tem muita gente ruim. Se está encarnando muito espírito atrasado, nós temos que ser prudentes com o que a gente fala, com medida que nós falamos. Então, nós temos que disciplinar a nossa forma de viver. O Espiritismo deixa muito claro para quem é espírita que o Espiritismo não é uma filosofia só, não é uma religião a mais. O Espiritismo é um estilo de vida Quem abraça o Espiritismo, abraça realmente, muda, ele se transforma. Ele é, antes de tudo, ele é espírita. Ele vai naquele primeiro mandamento de Moisés, dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus aqui explica um pouco mais, buscar o reino de Deus e sua grandeza, e tudo mais lhe será conferido pelo acréscimo de misericórdia. Então, a gente vai entendendo que Jesus explica o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, buscar o reino de Deus e sua grandeza. Então, nós vamos ter, como espírita, consegue compreender isso, à luz do raciocínio, numa lógica, com bom senso, e muda, e passa a abraçar, e ter um estilo de vida diferente. Tá? Então, você passa a ser mais prudente, prudente como as serpentes, e gradativamente vai ser manso com as mãos, porque lá não sou manso nada, né? Mas, na verdade, são verdadeiros lobos, com pele de cordeiro, mas esse lobo pode ser domesticado. Né? Você vê no circo, não vai domesticar até o tigre? Então, nós podemos domesticar também esse lobo que está dentro da gente. E um dia, se Deus quiser, transformar esse lobo numa pomba, como diz Jesus. Então, essa é a nossa meta. O Espiritismo sabe que a evolução não dá saltos, nós vamos, degrau por degrau, vamos nos transformando moralmente e intelectualmente. Hoje, a gente desenvolveu muito mais nosso lado intelectual. O nosso coração ainda continua muito, muito, muito frio. Temos que desenvolver mais os sentimentos. E isso vai ser feito através do exercício contínuo da busca de autoconhecimento e dessa transformação moral. Mas, realmente, prudência, e como dizia minha avó, e caldo de galinha, é muito importante, né, Wilson? Pois é. Lembrei aqui da frase do pensador Thomas Hobbes, que ele diz que o homem é o lobo do homem. Isso é, enquanto as coisas estão bem, né, estão controladas materialmente, no plano material, a gente está bem. Mas quando, de fato, né, o nosso bem-estar está em risco, né, a gente vai passar a atacar para poder garantir o que é melhor para nós e para os nossos. Mas, Álvaro, esse programa tem uma peculiaridade, a participação do nosso... É telespectador que nos acompanha? Eu não sei que nome utilizar. Né? Eu falo aqueles que nos acompanham, né? Mas eu não sei se é telespectador, porque na rádio eu falo ouvinte. Aqui eu não sei se é telespectador, mas... Bem, vocês que nos acompanham, nós temos aqui a Jennifer. Ela fez uma pergunta. Ela disse o seguinte, Álvaro. Não seríamos efeito da indústria cultural? É uma pergunta. Isso é. Houve um tempo em que a sociologia entendia o homem sob um aspecto determinista, né? Depois de um determinado pensador, de Durkheim para frente, passou-se a aceitar que o homem seria fruto do meio, isto é, a sociedade seria responsável por criar o homem. Então, nós seríamos efeito da sociedade. É claro que nesse ponto, né, da sociologia, exclusivamente da sociedade, mas nós sabemos que tem a questão espiritual também, o que nós já trazemos conosco. Mas a Jennifer pergunta, não seríamos efeito dessa indústria cultural? E ela continua. E mais do que atender uma demanda, é a criação dessa demanda. Então, ela está dizendo que essa indústria cultural não só atende uma demanda que já existe, mas ela cria coisas que nós não precisamos, na verdade. Né? E aí ela conclui perguntando, então, como evoluir numa sociedade que cria pessoas doentes? Né? Falando assim, criar demandas, Álvaro, por exemplo, a mídia, né? Nós somos direcionados a desejar coisas que não precisamos, a querer um determinado tipo de sucesso. Né? E é claro que isso gera competitividade e gera guerra também, Álvaro. Então, será que... como sobreviver, né? Como crescer, progredir nessa sociedade que gera esse tipo de pensamento doente, né? Se a gente utilizar como referência o pensamento, o ensinamento do Cristo? Olha, dentro do que você está colocando, isso eu me lembro um caso para mim emblemático, que me deixou... Bem, eu nunca esqueci como lição de vida. Uma senhora que dirigiu um centro espírita, ela veio da Bahia. Como está viva ainda, não vou citar o nome. E ela dirigia com um pulso firme, a senhora... Aí eu fiquei, depois fui descobrir a história dessa senhora, não por ela, mas por outras pessoas, que ela na verdade, não conheceu a mãe. A mãe, lá na Bahia, naquelas palafitas da Bahia, era uma prostituta, e ia jogar a criança fora. Há uma lavadeira conduída, não joga, não mata essa criança. Adotou a criança, foi criada por uma lavadeira no meio das palafitas, onde campeava a prostituição, a droga e a violência. Ela se criou com muita dificuldade, conseguiu depois estudar, se manteve casta, se casou, teve 7 filhos, depois foi ter 7, dirigiu um centro espírita. Ou seja, um ambiente inóspito, um ambiente difícil, um ambiente, o meio ali era totalmente contrário a qualquer aspecto moral, a qualquer aspecto ético, a qualquer aspecto de honestidade. E ela se manteve correta. Então, essa influência vai acontecer da mídia, de maneira geral, ela vai acontecer... Por isso que a educação é tão importante. A criança nasce numa família e os pais podem realmente, como um jardineiro que apara os galhos para que o tronco possa crescer ereto, os pais podem ir aparando aqueles desvios da personalidade da criança para que ela possa ser um homem de bem no futuro. Então, a educação é muito importante. Agora, a bagagem que o espírito traz também vai fazer a diferença. Então, essa senhora, por exemplo, com toda certeza, tinha uma bagagem moral que lhe deu condições de refratário ao meio ambiente negativo que ela nasceu. O espiritismo explica em detalhes que nós temos o livre-arbítrio, mas nem sempre as pessoas entendem o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que eu vou escolher onde eu vou. Não, não é bem isso. Nós só temos o livre-arbítrio para pensar. Na verdade, é isso. Eu penso, eu estabeleço uma conexão com o mundo espiritual. A partir daí, eu tenho um grupo de espíritos comigo me conduzindo. É essa a verdade que vai acontecer. A gente é influenciado. Diz Kardec, na questão 439, se não me engano, no livro dos Espíritos, que mais do que nos influenciar, eles nos conduzem. Aí alguém pode perguntar, onde está meu livre-arbítrio, então, se o Espírito me conduz? Espera aí, meu livre-arbítrio é minha forma de pensar. Então, essa influência do meio, essa influência da mídia, depende de mim, do meu pensamento que eu estabeleço, os meus desejos. Eu falei inicialmente que nunca foi tão fácil ser bom e nunca foi tão fácil ser mal. Eu tenho que ver que conexão mental eu quero estabelecer. Quais são as minhas escolhas? Que tipo de programação de televisão que eu quero? Porque nós temos ainda, somos espíritas agora, mas durante várias reencarnações, nós frequentamos outras correntes religiosas. O espiritismo não existe agora. Há 300 anos não tinha espiritismo. Então nós costumávamos ir no nosso templo religioso e transferir a nossa responsabilidade ou para o padre, para o bispo, ou para o pastor, ou para o rabino. E estávamos quites. O espiritismo mostra que não. A transformação moral e vivência é 24 horas por dia, onde realmente tem que ser autêntico. Nós temos muito aquela máscara social. Então, nós temos que aprender a olhar um pouco mais para dentro, aprender a nos conhecer, inclusive, no templo de Delfos. Né, o deus Apolo, na cidade de Delfos, na antiga Grécia, dizia, homem, conhece a ti mesmo. Eu tenho que aprender a me conhecer e realmente escolher os pensamentos corretos. Então, essa questão de que Jesus menciona orar e vigiar, olha, a oração, ela é importantíssima. Siddhartha Gautama, Buda, dizia que o ato de orar é tão importante quanto respirar e se alimentar. Orar. Orar significa eu direcionar os meus pensamentos de forma a entrar em sintonia com os meus mentores espirituais e com os espíritos mais elevados, de modo que eu seja conduzido para um caminho mais correto possível. Aí sim eu estou exercendo plenamente o meu livre-arbítrio para coisas boas. Agora, se eu me deixo levar por pensamentos negativos, aí eu vou dizer que a mídia está me influenciando, que o meio... Peraí. Ninguém está influenciando o meu pensamento. Eu que escolho o meu pensamento. Então, o Espiritismo ajuda a esclarecer as pessoas. Gente, vão pensar coisas boas. Vão estabelecer bons pensamentos. Eu costumo dizer, às vezes, para o pessoal que faz as aulas que a gente tem no Centro Espírita, né, que se preparasse à noite para dormir, porque à noite o corpo físico dorme, a gente sabe disso, né? Tem expansão da alma. E a alma se expande, o espírito sai do corpo, desdobramento, e entra e vai se projetar para o mundo espiritual. Agora, para onde é que eu vou? Eu vou onde está realmente o meu estilo de vida, meus pensamentos. Ah, eu vou ser influenciado por quem? Olha, se durante o dia eu só pensei que tive pensamentos inadequados, eu vou estar indo para esses lugares realmente ruins. Então, a gente vai vendo que a disciplina mental, a minha forma de pensar, é a origem do que vai acontecer em termos de influência. Muito mais do que a televisão, muito mais do que a mídia, jornal, a mídia social, eu tenho que saber usar o meu livre-arbítrio, o meu pensamento, Como é que eu vou pensar? Isso que eu acho que ele diz que isso é importante, viu, Wilson? Muito bem. Eu vou aproveitar, então, Álvaro, e vou colocar uma pergunta de um outro amigo, Samir Gabriel, que tem a ver com essa questão também. Então, para isso eu vou ler a pergunta dele primeiro, depois eu vou ler um outro trecho do Livro dos Espíritos, a questão 813, que vai servir para a gente conduzir essa reflexão também. Então, pela pergunta da Jennifer, né, nós entendemos que a sua resposta é a nossa responsabilidade é se manter um pensamento em equilíbrio para conseguir discernir adequadamente, porque temos acesso ao bem e ao mal constantemente e temos, né, condições de decidir adequadamente. Você citou, inclusive, uma história de uma pessoa que nasceu no meio extremamente complicado e difícil e ela conseguiu superar todas as dificuldades. E aí o Samir pergunta, como pode um homem de moral deturpada, isto é, diferente já do caso da sua história, que ela já trazia uma bagagem espiritual positiva, né, e agressividade aflorada, vivendo na sociedade onde predominam tais características e sem conhecer a verdade espiritual, melhorar-se durante a sua encarnação? Então, essa é a pergunta dele. Mas antes de eu passar a palavra para você, eu quero citar que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 813, há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria e na privação. E a gente aqui já discutiu isso, sabe que a miséria, a privação, é uma das causas da violência. E Kardec continua perguntando, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A resposta do Espírito de Verdade, da Equipe Verdade, é a seguinte, abre aspas, cabe... Né? Confirmando, então, que cabe à sociedade a responsabilidade pela situação daquele indivíduo. Certamente, ele diz, já dissemos que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, com isso, Álvaro, a gente vê aqui a pergunta do Samir dizendo a pessoa que já nasce com uma tendência ruim, né, violenta, que vai no meio, que também vai incentivar essa violência. Né, responsabilidade de quem também é que essa pessoa não caia na violência, na miséria, né, na privação e todos os problemas que isso vai causar depois para a sociedade. A resposta, né, do Espírito é que a responsabilidade é da sociedade. Então, com isso a gente entende que nós somos responsáveis por todas essas pessoas, Álvaro? Vamos por parte. Primeiro, essa pessoa que tem uma bagagem de agressividade nasce no ambiente agressivo, nós vamos entender que o melhor buril para o diamante é o próprio diamante. Um homem agressivo, ele vai reencarnar num lugar agressivo e quem vai corrigi-lo não é um anjo bom. Vai ser um próprio espírito atrasado, reencarnado do lado dele. Tá? Então, a própria dor, a própria dificuldade vai burilá-lo. Por exemplo, olha as pedras do rio. Como é que são lisinhas? Elas vão se entrechocando e vão quebrando as suas arestas. Então, o ambiente que ele vai estar ali, ele vai também vai estar evoluindo. É uma evolução mais dolorosa, mais difícil... Mas cada um colhe aquilo que planta. Tá? Então, não é perdida essa encarnação. Quem pune o mal não é um anjo bom, é o próprio mal. As pessoas mas é lobo contra lobo, uma briga de lobos. E vai ali, a pessoa um dia cansa. Ela cansa daquela agressividade, sente que a agressividade é ruim e vai mudar de conduta. Um dia ela muda de conduta. Tá? Com relação à sociedade, Wilson, existe a tendência das pessoas muito ao comodismo. Dizem assim, ah, o governo é responsável por mim. Aí, o que a pessoa está fazendo também? Eu gosto muito daquela famosa frase que até o presidente Kennedy falou uma vez, né? Importante não é que a nação faz por, o país faz por você. O que você faz pelo país? Então, a pessoa às vezes quer direitos, mas não quer deveres. Ah, a sociedade tem o direito, tem a obrigação de me servir. Tudo bem. E seus deveres como cidadão? A pessoa cumpre os seus deveres como cidadão? Isso é muito importante também, que todo mundo está, assim, na verdade, querendo coisas, né, que o Estado tem que prover, e não faz nada pelo Estado também. Eu citei o aspecto da votação, por exemplo. Por que nós temos líderes ruins? Porque o pessoal não descaso na hora de votar, de escolher as lideranças, não vai buscar realmente. Aí depois vai reclamar que não tem realmente assistência. Mas peraí, quem é o culpado? É o Estado ou o indivíduo que não soube escolher liderança corretamente? Então, o Estado tem que prover, mas as pessoas que fazem parte do Estado, que somos nós, temos que fazer a nossa parte. E isso realmente nem sempre acontece. A pessoa está sempre querendo direitos, mas não quer deveres. Essa realmente essa questão. E quanto dizer que a questão da miséria, tudo que gera violência, depende da pessoa. Você vai ter países, por exemplo, que tem um PIB menor que o Brasil, como a Índia, é muito menos violento. Então não é bem isso. Depende da natureza da pessoa. O indivíduo violento, ao primeiro percalço, já vai querer matar alguém, vai querer roubar. Então é muito da natureza do indivíduo também. Não pode dizer só que é o problema é só do social, não. É do indivíduo também, da pessoa, aquele espírito também que tem aquela índole ruim. E, claro, no ambiente propício, se ele vai se revoltar, vai se rebelar, não aceita aquela prova. Muitas pessoas, às vezes, o Wilson, eu tenho um amigo que tem uma fazenda, ele dizia o seguinte, que do lado da fazenda dele tem um assentamento com 1.000 famílias. Ele não consegue um único trabalhador para trabalhar na fazenda. Pessoal, tudo querendo viver às custas do governo. Quer, então, tem que trazer trabalho para a fazenda de outro local. Os assentados querem ficar na rede e que o governo realmente lhe pague uma mensalidade. Então, você vai entendendo que o homem ele tem também que reagir. E, às vezes, vai reagir da necessidade. Por que a aranha tece a teia? Porque ela gosta de fazer uma teia bonita? Não. Se não fizer a teia, ela não come. Ela não vai capturar os insetos. Então, a necessidade gera realmente o homem trabalhar. Então, tem que haver essa tensão nas coisas que a gente faz. É realmente o provérbio chinês, né? Não dê um peixe ao pobre, ensine a pescar. Nós temos que educar o homem, educar a sociedade, tá? Libertá-lo do assistencialismo. Que ela realmente possa, pelos seus próprios pés, ter o trabalho que vai dignificar o homem, tá? E vai se sentir melhor. Ele não vai ter que ficar pedindo, dependendo do Estado para isso. Ok. Mas aqui a gente pode depreender, então, você falou de forma interessante, a gente não está falando aqui de auxílio material, né? O espírito de verdade aqui se refere à educação. Se refere realmente ao que você disse agora, que a responsabilidade da sociedade é educar aqueles mais fracos, né? Imagino que seja por isso a razão de nascerem essas pessoas, talvez com tendências violentas, mais fracas, no meio de uma sociedade que é tão heterogênea como a nossa. Então, a necessidade de educação se dá, imagino que, organizada pelo Estado, né, mecanismos, né, que o Estado vai organizar, vai planejar, executar, e, além disso, organizações também da sociedade civil, né, não governamentais. E, por exemplo, num sistema capitalista, por que não as empresas? As empresas privadas também, eu entendo, né, que também tem que assumir um papel, uma responsabilidade social, como muitas empresas, na verdade, demonstram, né, criando projetos de auxílio, de educação, de formação. Eu acho que quando a gente fala em dar suporte, né, para essas pessoas, para diminuir a violência, é com base realmente em projetos de educação, talvez não em assistencialismo, como você está dizendo. Mas ó, isso é tema para um programa inteiro, meu amigo. E deixa eu aproveitar aqui e ver se a nossa amiga tem condição de participar. O assunto está muito interessante aqui. Marina Jevatoski, como você está aí? Está presente ainda? Não está. Ela não está presente mais. Mas nem áudio mais está vindo dela. Mas olha, vamos seguir. A gente está falando de guerras ainda, Álvaro. Nós temos 30 minutos ainda, né, até o final do programa, mas essa pergunta é uma pergunta interessante. Ao longo dos séculos, a gente tem visto muitas guerras travadas em nome de Deus, em nome do Cristo. A gente viu em determinado período cristãos contra judeus, nós vimos cristãos contra muçulmanos, né, nas cruzadas. Nós temos até cristãos contra cristãos. Por exemplo, é o caso contra os cátaros, né, que era um movimento cristão que não era reconhecido pela igreja principal, né? Então, por que, na verdade, tantas guerras com motivações religiosas que ainda existem, na verdade, em algumas partes do mundo? É uma total falta de compreensão da mensagem de Jesus, que foi só amor. Como é que você vai fazer invasão lá do Oriente com escudos, com a cruz, dizer que vai preservar os lugares santos e matar os muçulmanos? Quer dizer, é uma aberração uma coisa dessa. Você vê que a ignorância do homem é muito grande ainda, Wilson. Não faz sentido. Depois você teve a Inquisição. Você vê, na Espanha, na época dos reis católicos, eles primeiro perseguiram os mouros, depois perseguiram os judeus, foram expulsos os judeus da Espanha, depois de Portugal. Não puderam levar nada, roupa do corpo. Não podia levar dinheiro, não podia levar nada. Foram expulsos, saíram dali com uma mão na frente e outra atrás, porque não tinha a fé verdadeira. Depois você teve a noite de São Bartolomeu na França, a perseguição aos protestantes, 30 mil protestantes massacrados em Paris. Então você vê essa ignorância do homem, vem de longa data. Eu não consegui entender a essência, a mensagem de Jesus, que é de paz e de amor e de harmonia. Onde alguém vai fazer uma tortura lá na Inquisição, condenar alguém por bruxaria, botar na fogueira e tocar fogo em praça pública? Onde encontraram alguma mensagem de Jesus sobre isso? Quer dizer, você vê com desvio total do ser humano em relação aos ensinamentos do mestre. Aí você vai vendo a ignorância, Wilson. Hoje, 90% da população humana, ela acredita em Deus. 90% acredita em Deus. Tá? Dos que acreditam em Deus, vamos pegar aqui particularmente as religiões católicas, cristãs e muçulmanas, que vão ser mais de 60%, eles acreditam no inferno, inferno eterno. A pessoa morreu, fez alguma coisa, para a eternidade você vai ficar no inferno. Mas se você for morrer, você vai ficar no céu. Então você vê, nem os princípios básicos, quando Jesus disse, nenhuma ovelha do meu rebanho você perderá. Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o amor que Jesus ensinou? Então, ainda hoje o homem não entendeu, em sua maioria da população, a mensagem de Jesus. Aí você começa a explicar a frieza de sentimentos, a belicosidade. Não entendeu ainda a mensagem do mestre. 20 séculos, não conseguiu entender. E os que entenderam, compreenderam a mensagem de Jesus, agora eu entendo, não interioriza. Ele sabe, mas entende, mas não põe em prática. Então, realmente, quando Jesus nos diz que muitos os chamados, poucos os escolhidos, quando Jesus fala da porta estreita, a gente começa a compreender. Porque realmente, primeiro tem que compreender a mensagem do mestre. A maioria não compreende. E segundo, ao compreender, interiorizar e viver esses ensinamentos, que é muito mais difícil. É mudar, quebrar paradigma, mudar a sua forma de viver, que é muito complicado, muito difícil também. A gente percebe, né, Álvaro, que as questões materiais, elas estão sempre, elas vêm sempre, comumente, à frente das questões espirituais. Você disse lá no começo de sua fala, buscai o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas, né? Quando a gente falou sobre medo e tudo mais. Então, a mensagem de Jesus, o entendimento sobre a mensagem de Jesus, é justamente entender que Jesus fala das coisas espirituais. Ele não fala em nenhum momento de nenhuma compensação material. E nós vemos muitas religiões, né, oferecendo essas compensações. Então, por conta, talvez, do sofrimento, da miséria, tantas pessoas acabam se engajando em movimentos religiosos e estão mais tentando negociar a condição material da pessoa do que, de fato, objetivando elevá-la espiritualmente, né? Tentando obter ganhos, né? Numa proposta de até negociação com Deus, como a gente vê isso, né? Olha, o Senhor, se eu vou ser fiel ao Senhor, né? E o Senhor tem que me ajudar a arrumar um emprego, né? A sair dessa situação, a melhorar as minhas condições, mas quase sempre falando dos aspectos materiais. Então, talvez seja essa, né, o que não foi entendido ainda pelas religiões. Eu acho que o Espiritismo, ele, quando ele aborda a questão, é estritamente espiritual, não é, Álvaro? É exatamente, você vê que nós tivemos um passado triste lá, antes do Lutero, que foi a venda de indulgências. Olha o nível que chega as coisas. Eu te vendo a peso de ouro todos os seus crimes se você pagar tanto. O E seus perdão, crimes né, todos, dos seus e você vai para o pecados. céu. Então vendia a Olha que entrada para o maravilha. céu. Então quando Lutero realmente. Foi, gente, está demais a coisa. É, pois é. Você tinha todas as aberrações da igreja, era. Igreja Católica Romana, mas o Belo Pera não dá, aí não dá. O Lutero realmente foi um espírito muito iluminado e ele melhorou muito. Claro, ele fez o que pôde fazer na época, né? Mas ele reformou a igreja, manteve algumas coisas que ele avançou um pouco, não pôde avançar mais do que era possível para a situação que ele estava. Ele traduziu a Bíblia, né, para o alemão, que não, você não tinha. O povo não tinha acesso. Imagina, eu estou falando em torno de do ano 1500, 15 séculos o povo não tinha acesso ao Evangelho, não tinha acesso. 15 séculos de Jesus, e onde está o papel das igrejas? 15 séculos sem a mensagem consoladora de Jesus. Ficava preso nos mosteiros, nas igrejas. Não era levado para o povo. Lutero fez isso. Ele tem realmente, quebrou um paradigma. Ele preparou o caminho para Allan Kardec. Você vê como é que a sociedade ela vai devagar através dos séculos para despertar. Ela vai muito devagar. Então, nós espíritos temos um compromisso muito grande por já sermos esclarecidos, não quer dizer melhores, esclarecidos, de tentar incorporar, vivenciar a mensagem de Jesus, que não adianta saber só, tem que trazer para dentro de si. E divulgar o máximo o espiritismo. Porque com o Espiritismo, a pessoa realmente vai ter um catalisador, um motivador para adotar, abraçar a causa espírita e mudar seu estilo de vida, né? Eu vejo como isso é importante. É a mensagem mais maravilhosa que já aconteceu na humanidade depois de Jesus, é o Espiritismo. É a terceira revelação. Então, isso nós temos que realmente mostrar para as pessoas um caminho. Você vê, às vezes, o que acontece, teve há pouco tempo aqui no interior, um grupo de jovens, não sei se são sete jovens, suicídio coletivo. Olha a falta de ideal das pessoas, não tem ideal. Se der um caminho, der um roteiro para a pessoa, olha, gente, esse é o caminho, então está faltando isso. Nós, realmente, espíritas, sabemos levar a mensagem correta do cristianismo redivivo para a nossa sociedade, de mostrar realmente a importância da vivência cristã, não interessa onde a pessoa está, a pessoa pode ser um carcereiro de um presídio, ele pode ser um cristão, um juiz, um soldado, um bombeiro, um eletricista, todo mundo pode viver onde você está, ser realmente um cristão, em sua atividade normal, mas ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, éticos e morais. Álvaro, a questão 742, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é que impele o homem à guerra, e o espírito de verdade vai dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E ele vai dizer ainda que com a evolução da humanidade, então essa parte é importante a gente entender, com a evolução da humanidade, à medida que o homem progride, essa é a resposta, abre aspas, né, do espírito de verdade. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, é esse conceito que eu queria que você comentasse. Como a gente pode entender o conceito de guerra com Voltou? humanidade? Álvaro? Álvaro? Voltou. É, só tô, eu tô sem o seu vídeo congelou, Álvaro. Não, o meu Ah, tá normal. tá normal, é. Eu tô parado, não tô congelado. Não me botaram na geladeira ainda, né? Entendi. Bom, você conseguiu acompanhar a Consegui, pergunta que consegui, consegui, conseguiu? consegui. É, está um pouco dentro do que nós conversamos inicialmente. É, a sociedade, ela ela vai melhorando o seu aspecto moral e vai realmente eliminar a guerra. O problema que está acontecendo, isso que a gente nota, é que a sociedade avançou muito nesses 20 séculos no aspecto tecnológico e no aspecto moral não foi tanto. A questão toda é que, se observar ao longo das guerras, esses armamentos, artefatos mais violentos foram aumentando. Você pega a Primeira Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas. As guerras anteriores não morreram tanta gente. Teve as guerras napoleônicas, a guerra da Rússia, né? Você teve a Guerra Civil Americana. Mas quando foi para a Segunda Guerra Mundial, só na Europa morreram 90 milhões de pessoas. 90 milhões. Ele era a vida. Então, os nazistas dispararam sobre Londres 6 mil foguetes, V1, V2. 6 mil foguetes. Ali na ponta da França, atravessando o Canal da Mancha. E bombardeavam demais. Imagina hoje, você tem 15 mil artefatos nucleares, 6 mil que pode ser disparado a qualquer momento, um foguete mais moderno da China, com 10 ogivas nucleares, quer dizer, um foguete com 10, vai atingir 10 cidades. Leva 30 minutos para sair da China para chegar nos Estados Unidos, 10 cidades americanas. Então, esse poder bélico, esse desenvolvimento tecnológico, ele foi muito rápido em relação ao aspecto moral. Então, isso que preocupa hoje a nossa sociedade. É um conflito nuclear, porque realmente seria o número de fatalidades seria gigantesco em relação a... Vai parecer brincadeira o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que morreram 100 milhões de pessoas. Então, realmente, isso aí preocupa. Então, a sociedade evolui e elimina a guerra. Mas, nesses 20 séculos, nós não conseguimos desenvolver o lado moral que chegasse, pelo menos, a atenuar um pouco mais essa questão da belicosidade. Então, o homem está muito belicoso, menos do que há 2.000 anos. Vamos recordar que, até na época de Kardec, pouco antes de Kardec, tinha duelo na Europa, duelo. Eu não gostava do Wilson, jogava uma luva, né, Wilson? Pegávamos a pistola e não dava um tiro no outro. E era perfeitamente legal. Duelar, não dar um tiro no outro. Olha que coisa horrorosa. Isso tinha. Há pouco, há mais de 200 anos. Entendeu? Agora, essa belicosidade que não conseguiu ser atenuada se reflete hoje na situação de instabilidade muito grande, que a gente vai vendo até a questão das pandemias, uma certa alívio para atenuar um pouco essa belicosidade que existe na nossa sociedade. Você vê essa crise toda, a crise econômica está aumentando. A gente vê a questão do papel das guerras. Antes de toda a guerra, tinha uma crise econômica muito grande acontecendo, né? Então, realmente é preocupante esse nível de armamento que tem no mundo, né? E aí existem vários tipos de guerra, né, Álvaro? A gente está falando de um conflito armado, é uma coisa. Mas você tem o imperialismo, né, da época colônia, que era o imperialismo em que o Estado-nação avançava sobre o território de outro Estado-nação, né, conquistava, dizimava as populações ali, subjugava, escravizava. Quando tudo isso acontecia, era uma forma de guerra. Hoje tem uma guerra de informação. Nós temos guerra de tarifas, né? Um país, quando impõe restrições comerciais a um outro país, é uma forma de guerra, na verdade, o protecionismo, né, nesse mercado global, porque vai gerar efeito lá no outro país de desemprego, miséria. E né, a gente está entendendo que existem outras formas também. O imperialismo hoje, né, moderno, nos nossos tempos, a maneira como determinados estados ganham poder sobre outros estados, né, colocam esses outros estados à sua disposição, mudou. Então, não é mais com a invasão do território com exércitos, né, mas ainda acontece. Álvaro, você falou uma coisa interessante, que você começou a falar sobre pandemia. Né, e a gente está vivendo aí uma situação muito complicada. Né? Essa, por exemplo, é uma das razões pelas quais nós estamos aqui. É ao vivo, numa live pelo YouTube. Estaríamos normalmente lá no estúdio da União Rádio Web. Olha, nós estamos aqui por isso. Então, a gente vê toda essa necessidade de afastamento social, né? Uma grande divergência em muitos aspectos, informações cruzadas, nada muito certo para a gente. E, naturalmente, o povo fica com medo de tudo isso, não é, Álvaro? Mas o que eu queria que você abordasse aqui é a questão do surgimento. Por que uma pandemia nessas dimensões, né, que surge lá na China e ceifa a vida de tantas pessoas, Essa é uma delas, é claro. Tivemos outras pandemias no passado, a gripe espanhola, foi em 1918, né, a gripe espanhola, se eu não me engano. Foi. Enfim, outras tantas que tivemos ao longo aí dos anos e dos séculos, né, a peste negra, enfim. Por que isso continua acontecendo na nossa humanidade, Álvaro? Qual a necessidade disso para a gente, nesse momento? Olha, Deus não cria nenhuma enfermidade. Deus é só amor. As coisas ruins que acontecem no planeta, tudo é fruto do próprio homem. Então, vamos entender que Deus é Pai. E da mesma forma que nós, como pais humanos, temos nossos filhos e tratamos com todo carinho, toda atenção, Deus também trata todos nós. Ah, isso é muito importante frisar. Tem uma das obras de André Luiz, se me falha a memória, eu não lembro agora o livro exatamente, mas o André Luiz andando com os mentores na cidade do Rio de Janeiro, André Luiz Espírito, e ele viu a nuvem parda se movendo, e o mentor fala que aquilo ali são vírus e bactérias espirituais produzidos pela mente humana. Então a violência, a maldade, a sexolatria, as guerras, isso cria, dá vida a esses organismos. Diz então o mentor, se não fosse a intervenção do alto, se não fosse a luz solar, se não fosse o magnetismo da Terra destruir esses bacilos, não existiria um único ser vivo na face da Terra. Ou seja, a mão de Deus preservando a nossa humanidade. Mas essa nossa energia negativa que gera todos esses bacilos, que se eles entrarem em contato com o nosso corpo espiritual, vão nos deixar doente. Eles também, essa energia negativa, nós podem provocar mutação nesses patógenos. Você vê que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a influenza, o H1N1, cada dia tem um número diferente. Eu, como idoso, eu tenho que tomar todo ano a vacina. Todo ano o vírus muda. Então essa energia, esse ambiente energético negativo, provoca essas mutações. Não quer dizer que o coronavírus foi a origem disso, mas as pandemias, a origem toda é da atividade belicosa mental humana, que gera essa energia que provoca essas mutações nesses organismos. Então, esses organismos latentes, o impacto dessa energia vai gerar essa pandemia. Aí você pode perguntar, mas por que Deus permite? Ah, porque por trás do mal menor, você evita o mal maior. Eu mencionei a respeito da belicosidade, da possibilidade de uma guerra nuclear. Ela existe. Existe sim. Várias obras espíritas estão publicadas por isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, tem o sermão da profecia de Jesus, o sermão profético, ele fala sobre isso também. Então, mostrando realmente que a possibilidade de uma guerra nuclear, ela, quando você fala de profecia, parece que é uma coisa que tem que acontecer. Não. A profecia sempre é um aviso de alguma coisa que pode acontecer e pode ser modificado a partir da modificação do homem, ele mudar suas atitudes, mudar suas ações. Então a gente vai vendo, por exemplo, Emmanuel, na obra Emmanuel, ele fala da destruição da Europa. Nitidamente ele fala, olha, Paris, Londres, Roma vão ser totalmente destruídas. Porque o karma europeu, aí vem que você falou do capitalismo, da selvagem, ao longo do século, as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra foram geradas na Europa. Guerra Napoleônica na Europa, porque as guerras todas gerou um karma muito pesado para a Europa, que lhe possibilita, talvez, resgatar através de uma destruição muito grande. Mas pode ser evitado, Jesus pode dar um prazo maior que isso não possa acontecer. Então a gente vai vendo que essa pandemia que está acontecendo, ela, de certa forma, tira o foco da guerra. O homem está preocupado. Imagina, hoje nos Estados Unidos está chegando a 70 mil fatalidades, com 1,2 milhões de pessoas infectadas. A China tem muito mais do que denunciam, porque a China não fala a verdade, né? A Rússia está começando também. Então, esses países todos hoje estão preocupados com o vírus, com pandemia, com Covid-19, esquece um pouco o monstro da guerra. Então, você fala, o Covid-19 é ruim ou bom? Depende. Para se evitar um mal maior, é até bom, se for realmente isso. Então, agora, Deus não mandou pandemia. O homem realmente, pela sua insensatez, pela sua forma de viver, que provoca isso aí. Então, essa realmente, você perguntou a origem da pandemia, a origem, quem produz a pandemia é o próprio homem. Isso são os nossos padrões mentais que geram uma atmosfera psíquica propícia ao desenvolvimento, ao surgimento, à mutação de certos corpos, né, miasmas, né, como André Luiz chama, no plano espiritual, e que gradualmente a gente vai absorvendo, né, no nosso corpo espiritual também, e se converte em doença com o passar do tempo. Então, não é de um dia para o outro. Né? Não, são duas coisas, Wilson. Você tem aí os miasmas espirituais, que realmente eles podem infectar, causar sérias enfermidades, e tem as próprias vírus e bactérias que existem, que pelo impacto negativo pode ter mutação. Então, são as duas coisas. Tá? Então, o que o Bezerra de Menezes fala, através da mensagem psicofônica de Divaldo Franco, é justamente esse impacto energético nesses organismos e provocar mutação. Então, esse vírus, coronavírus, ele não é um vírus diferente do que existia, ele simplesmente é uma mutação, aconteceu alguma coisa com ele. Então, realmente, geralmente, a energia mental humana negativa que provoca essas mutações, torna esses organismos mais patogênicos. E vai causar, como foi o corona, como foi a gripe espanhola em 1918, como foi a peste bubônica, né, que matou um terço da Europa, na Eurásia, na verdade, Europa e Ásia, né, morreram 200 milhões de pessoas. Diminuiu, a população da Terra diminuiu isso. Levou 200, não sei quantos anos, levou 200 anos para recuperar e voltar a população original. Foi no ano do século XIV, se não me engano, voltou no século XVI, que voltou a ter a população que tinha antes da peste bubônica, que é provocada por uma bactéria que é transmitida por pulgas dos ratos. Né? Então, Deus manda essa pandemia? Não. Mas a violência da época, a energia negativa, ajuda esse tipo de coisa a se disseminar. Muito bem. Álvaro, nós estamos recebendo o seu áudio bem, mas o seu vídeo ele está travado, ele está congelado, mas o áudio continua chegando muito bem, então a gente consegue continuar a nossa conversa. Interessante, né? O que é que está travado aí? É o vídeo seu está travado, né? Você está fixo ali, como uma estátua. Mas a gente está ouvindo você bem aí. Não, eu estou bem vivo. Tá bem? Não, a gente está ouvindo. Álvaro, nós sabemos, né, de todas as medidas no campo material, no campo físico, para a gente se proteger. Não há dúvida nenhuma, né, entre todos os especialistas, entre as organizações mundiais, a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos de saúde. Não há dúvida que uma das melhores formas de combater, né, a transmissão desse vírus é através do isolamento social, isso é o distanciamento social, né? Como o vírus passa de pessoa a pessoa, quando se mantém as pessoas distantes, naturalmente, se reduz a transmissão, se diminui, né, a taxa de transmissão para evitar, então, aquele pico, quando o nosso sistema de saúde não tem condição de atender todo mundo e muitas pessoas poderiam perder as suas vidas sem atendimento médico. Isso nós já sabemos. Somos orientados também com a questão das máscaras, não é mesmo? Do uso de máscaras em áreas públicas. E aí, eu tenho visto representantes... Essa pergunta é uma provocação mesmo, tá, Álvaro? Meu objetivo é esse aqui sempre, levantar questões que as pessoas queiram saber de fato. Então, eu tenho visto representantes de algumas religiões se opondo ao uso da máscara ou do distanciamento social, né? Aparecendo em público, sem máscara, em locais com muitas pessoas ali, baseado numa suposta proteção oriunda da fé. Né? Se você tem fé, você não vai ser infectado pelo vírus. Né? Então, tenha fé que tudo vai dar certo. Mas, por outro lado, há alguns anos atrás, a gente viu esses mesmos cristãos se posicionando favoravelmente a pautas que defendiam e que ainda defendem o porte de armas. Por exemplo, um exemplo só. Então, como conciliar essas posições aparentemente incoerentes? Porque se eu tenho fé de sair sem máscara numa aglomeração e de que não serei infectado por um vírus, por que eu não teria fé de sair desarmado também sem ter a preocupação de que seria abordado por um ladrão? Mas são coisas um pouco distintas, né, isso, porque geralmente essas religiões, essa abordagem que faz do porte de arma, na verdade é mais para a pessoa se proteger. Imagina na periferia, a pessoa morando, e a todo momento ele pode ser assaltado, e o bandido ele não está preocupado com porte de arma, ele vai ter todas as armas que quiser, e o cidadão de bem desarmado. Então, realmente, inclusive foi feito um levantamento no Brasil e foi votado, o povo foi a favor do porte de arma, né? Não porte de arma, mas a posse de arma, que é diferente. Porte de arma e posse de arma são diferentes. Então, quando foi feita essa enquete no Brasil, a população brasileira foi a favor. Então, realmente, não entendo por que isso teria sido um celeuma. O povo foi consultado, o bom, o ruim, o povo quis. E esses religiosos, creio eu, estão preocupados com o cidadão de bem que se sente desprotegido. O Estado, a gente sabe que é precário em termos de proteção da nossa sociedade. Mencionamos isso, tem limitações. A pessoa mora numa periferia de dificuldade, tem um assaltante, ele vai ligar para a polícia, porque você não vai lá. Ele tem que se proteger, tem que se virar sozinho. Entendeu? Realmente é essa necessidade. Com relação à questão do coronavírus, o duro é que você tem muita gente falando, muito ruído, e coisas muito controversas. Por exemplo, na Suécia, não tem isolamento social. Todo mundo está lá, trabalhando, vai morrendo, não quer saber. Eles vão ter a questão da imunidade gradativa da sociedade. Agora, a Suécia é uma situação. É um país com um sistema médico muito bom, é um país pequeno. Então, talvez a Suécia possa fazer isso. Mas você vai vendo que são exemplos distantes. Um fala que pode. A gente sabe também que o coronavírus ele vai afetar 5% realmente da população, né? Cada 100, 5 vão ter problemas, os outros não, vão ser, inclusive, assintomáticos. Eu, por exemplo, como eu sou idoso, eu vou usar máscara e tenho mantido um distanciamento social relativo. Não deixo de interagir com meus filhos, meus netos, estou preocupado com isso, é um risco que eu quero correr. Não, eu acho que tem um risco psicológico também, o estresse. Você sabe que a quarentena, teoricamente, é 40 dias, não são 4 meses, não é um ano, não são 2. Então, realmente, você tem que analisar o que eu acredito que houve, como sempre no Brasil acontece, uma grande incompetência das nossas lideranças. Você vai ver que, por exemplo, um absurdo, carnaval. Por que fizeram carnaval no Brasil? Em Minas Gerais não teve carnaval, por isso que está baixo o índice de acidência. Agora, São Paulo e Rio teve, porque a ganância de ganhar dinheiro. Aí traz um monte de gringo para cá, porque, infelizmente, o Brasil ainda é vendido como a indústria do sexo, lastimavelmente. Veio um monte de gente para cá, estrangeiro, com vírus, aí poluíram, contaminaram o Rio de Janeiro, contaminaram São Paulo. Agora tem que ter agora o lockdown. Então, você vai vendo que, infelizmente, nossos governantes não sabem trabalhar. Você tem cidades, por exemplo, que não tem nenhum problema, aí deixa a cidade parada. Eu me lembro que eu trabalho com fazenda, e o trator quebrou, e para ir na cidade para trocar uma peça, o sujeito foi lá com o carro, não podia entrar para trocar, pegar a peça do trator. Na cidade, no meio do nada. O coronavírus nem vai para lá. Imagina uma biboca danada. Então, quer dizer, essa incompetência nossa em lidar com essas coisas, porque é uma coisa nova também, tem também toda a questão do debate político. Infelizmente, no Brasil, as pessoas veem política como se fosse um jogo de futebol. Botafogo contra Flamengo, Palmeiras contra Corinthians... Não tem assim um lado do bem comum. Seu José, o seu João, a bandeira aqui, não interessa. Então, isso realmente não tem. Se o jogador do Palmeiras, então o Palmeiras tem que perder. O Corinthians quer. Então, esse lado, infelizmente, imaturo do brasileiro, ainda, lastimavelmente, que gera uma confusão desnecessária. Porque esse problema, eu acho que se fosse bem gerido, ele talvez tivesse um impacto difícil, mas não seria tão ruim como está agora. Uma exploração muito grande. Isso é muito, muito ruim para a nação brasileira, né? Isso não é saudável. Agora, eu defendo também aquele que pode isolamento social, eu acho que também, claro, isso aí está comprovado que realmente é bom acontecer, aquele que possa. Agora, vamos pensar também numa pessoa que não pode fazer. Eu posso, quase aposentado, ficar em casa não tem problema, mas imagina o cara que tem que trabalhar e tem que sair, né? Agora, tem que se preservar, usar o álcool, gel, máscara, tudo isso aí, né? Muito bem, meu amigo Álvaro, nosso tempo está chegando ao final e eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham, lembrando sempre que estamos aqui por vocês, porque vocês nos permitem estar aqui, lembrando que a União Rádio Web e o programa Visão Espírita são mantidos com as colaborações, né, as colaborações de amigos que... Unidos, eles conseguiram, cada um contribuindo com um pouquinho, né, fazer com que a gente possa manter esse trabalho aqui, porque temos custos Sempre, né? Nós temos ali custos com condomínio, lá no nosso estúdio, aquisição de material, internet, uso de software. Então, nós agradecemos a vocês que podem contribuir, né, que continuem contribuindo. Quem não contribui, né, se puder, contribua também para que nós possamos continuar com esse trabalho, levando essa mensagem bonita, tão consoladora, da doutrina espírita, dos espíritos, de acordo com a codificação de Allan Kardec, a tantas pessoas necessitadas dessa mensagem, sobretudo nesse momento de tanta dor, né, em que nós atravessamos, em que as pessoas estão tão ansiosas. Nós agradecemos também a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é a entidade que mantém essa atividade no ar, assim como também a USE de Santa Bárbara do Oeste, pelo patrocínio do programa Visão Espírita na edição de domingo. Esse é um patrocínio da USE de Santa Bárbara também. Então, nossa gratidão a todos vocês. Aqui, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Álvaro. Álvaro, para suas considerações derradeiras sobre o tema, a mensagem que você quer deixar para os amigos que nos acompanham. Lembrando que a gente só tem o seu áudio, né? A sua imagem está congelada aqui para a gente, né? Quero agradecer também, quero aproveitar e agradecer também a nossa amiga Marina Jevartoski, que estava aqui no horário combinado, tudo certinho, que se conectou para participar conosco, mas que, infelizmente, a gente sabe que a gente depende da tecnologia, né? E nos dias de hoje, quando tantas pessoas estão conectadas, né, nem sempre a estabilidade da internet nos permite fazer um trabalho com a qualidade que nós desejaríamos. Então, a nossa gratidão profunda, Marina Jevartoski, pela solicitude de estar conosco, de atender o nosso convite. Então, novamente, aqui eu passo a palavra para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, para suas considerações finais. Vou desejar a todos uma noite tranquila. Espero que tenham aproveitado o programa. Vamos ter um pensamento positivo, vamos ter fé em Deus e ter absoluta certeza que Jesus está no leme do barco. Nada acontece por acaso. E esse período difícil, não só para o Brasil, mas toda a humanidade, da pandemia, vamos ver como uma forma de aprendizado. Entender também que se tem uma coisa que nos incomoda, como é agora, ela também é para evitar um mal maior. Realmente, essa pandemia talvez tenha sido uma bênção em nome de uma possível catástrofe nuclear que estava se desenhando. Então, vamos agradecer a Deus, pedir ele fortaleza moral e paz e energia para vencer os obstáculos do dia a dia. Que Deus nos proteja a todos e uma boa noite. Boa noite, Álvaro. E a todos vocês que nos acompanham, uma excelente noite, uma excelente quinta-feira, sexta, um final de semana abençoado, repleto de luz, na presença dos seus entes queridos. Se você puder, fique em casa, proteja-se, use máscara, mantenha sempre a higiene de suas mãos, utilize álcool gel, enfim, siga todas as orientações necessárias, visto que hoje nós estamos aqui, todos mergulhados no plano físico e todos nós sujeitos à ação de vírus. Mantenhamos, sobretudo, uma atitude positiva, um pensamento positivo, um pensamento de gratidão, e que tudo que chegue até nós, compreendamos que é uma oportunidade, uma lição, para que sejamos melhores, para que sejamos mais fortes a cada dia. Paz e luz a todos nós.